então, pra eu te vestir e vestir muito bem assim que ela poder vestir. Tomo bomba da bicha, dou uma surra na minha mulher, compartilhar-me e vou trabalhar. Então, assim que eu vou trabalhar. Chego no trabalho, começo a trabalhar, trabalho com cartório. Cadê o gato do meu chefe? Quer ver me falar porque você tá atrasado? Tá atrasado no emprego, vou ter que pedir. Não, senhor, rapaz. Eu até a mulher já acabou a sua para Martin Solvig e Dragonette e este fantástico single Hello. 9. You listen, you groove. Power Play. Esta semana no número 8 temos Kings of Leon com este Use Somebody. Hey. Thank you. até no topo do Live 7. Até no topo do Live 7. Em www.bupor.com. www.bupor.com. Live 7. Live 7. Continuamos a divulgar a contagem das 10 mais desta semana, as malhas do momento. Vamos agora para o número 7, onde está a remix para este Just The Way You Are, de Bruno Mars. 7. Stop since there's for a while. 'Cause girl, you're amazing. Just the way you and it makes me wonder. Life set. Yeah. Power play. Número 6 esta semana para tema novo, Body Bangers, Sunshine Day. Sim. Tech Promo. Mais informações pelo 93 119 5842 ou em publipt.info/liveset. And it makes me wonder. Liveset. Yeah. Power play. Estamos de volta para a segunda parte da contagem das 10 mais desta semana. Já sabem que podem votar em bupor.com. Vamos para o número 5, onde temos esta semana Mr. Danny e Stella Martin, Some Kind of Rush. Fun. I'm just os dias podes votar na tua música favorita para elegeres o top do Live Set. Basta ires a www.bupor.com. Basically, mental, the hardcore, you know, it's just like maximum power. It's satisfaction. Live Set. Esta semana na quarta posição temos DJ Zé Luiz com Mambaia. 4. DJ Radio. Power Play. Vamos subindo para o número 3, tema que já foi número 1, este Barbra Streisand de Duke Sauce. 3. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Onde temos este tema fantástico, Hypnotized, de Oliver Kaletsky, featuring Fran. I catch your eyes, try not to smile. I drag your style, I feel your vibes. We have a drink. We'll be right back. Maximum power. It's satisfaction. Life set. Power play. Chegamos finalmente ao número 1 da contagem desta semana. Já sabem, podem votar em bupor.com. Se tiverem 5 minutos, façam-no pelo menos uma vez por dia. Vamos então conhecer o número 1 esta semana para The Time de Black Eyed Peas, a manter-se então na primeira posição do Live Set Bupor. 1-1. Dirty bit. Let's do it all night till we can't do it.

djzeluis.com. djzelish.com. DJZLish.com. Thank you. DJZLish.com. We'll be right back. DJZLuis.com. Produção Tech Promo. Mais informações pelo 93-119-5842 ou em publipt.info/liveset. DJ Zé Luiz. Live set. DJZéLuiz.com.

perfume. You can't fool me.